só quem te aparece, a pátria vai abraçar. O preço quem te aparece, a pátria vai abraçar. Outra guerra vai perder a vida que Deus te dá. Outra guerra.